Alô? Atende essa merda, cara. Eu não sei nem onde eu tô. Nem sei que porra de hotel é esse. Mas eu preciso falar com ela agora. Dois, três, sete, cinco. Atende logo, porra. Preciso dizer as palavras pra ela agora, nesse exato momento. Eu não vou descansar se ela não ouvir. Vai ser a minha última vez que eu vou tentar. Eu tô cansado dessa merda. E muitas delas querem ouvir minha voz, mas pra você é a única que eu ligo após. Um dia chato, vago, eu tô cansado das mesmas vagabundas me chamando no privado. Só você que sabe do que eu tô precisando, só você que sabe me dizer se eu tô brisando. Vivi uma vida inteira sem saber que tu existia. Agora que eu já sei, eu quero viver duas vidas ao seu lado, mesmo que só na cabeça. Meu amor por ti só cresce, não importa o que aconteça. Você nem percebeu que eu mudei pra ti. Agora eu percebi quem foi que mudou por aqui. Às vezes tu me chama e consegue me animar. Às vezes eu desligo com vontade de ligar. Mas tem dias que eu não queria ter te conhecido. Às vezes eu peço pra Deus pra não ter existido. Pois só eu sei o que se passa na minha cabeça. Vou me afogar na perdição até que eu te perca. Da minha cabeça pensa quanto tempo que passou. Não foram meses, foram anos de puro amor. Nem sei se você vai conseguir mentir pra mim. Pena que nossa história tem que acabar assim. Ouvindo Igor com um copo de licor, acompanhado com a chuva e seu petricor. Mas eu vou tentar sair dessa no tempo que for. O que me resta por enquanto é essa nossa dor, que me incomoda toda vez que eu te vejo. Queria pelo menos poder é te dar um beijo. De despedida, minha alma tá perdida, vagando pelos bares à procura de dias. Mas no dia seguinte, quando eu olho pro lado, me pego chorando sozinho naquele quarto. De hotel barato, a dor vem naquele instante. O que eu queria agora tá fora do meu alcance. Teo が私のためにビートを作ってくれる。